todas as criaturas, tudo quanto ele criou, citado nas escrituras. Viva Deus, é só dele o meu louvor. Quero ir com ele, seja aonde for. A tua verdade é a que remove montanhas. As mentiras do mundo eu tirei das entranhas. A tua misericórdia invadiu o meu coração. Por isso eu sigo cantando essa canção. Deixarei de cantar as verdades que um dia tu vieste ensinar. Viva Deus, é o que clama o meu coração, pois ele me tirou da lembrança as marcas da escuridão. A tua verdade é a que remove montanhas. As mentiras do mundo eu tirei das entranhas. A tua misericórdia invadiu o meu coração. Por isso eu sigo cantando esta canção. Lauê, aueira. Por isso eu sigo cantando glória, glória, viva Deus. Por isso eu sigo cantando viva Deus. Aue, aueira. Por isso eu sigo cantando glória, glória, viva Deus. Por isso eu sigo cantando viva Deus.